alma a Deus e se entrega. O nome dele não nega, mesmo que esteja no fogo. Quem ora a Deus na madrugada, o inimigo faz jogada, ele não entra no jogo. Quando no rochedo está firmado, mesmo sendo apedrejado, ele exalta o Senhor. Não nega diante da espada, debaixo da cruz pesada, ele exalta o Criador. Porque ele sabe que a vitória é certa depois da batalha. O Deus que ele serve é forte, não falha, e jamais um filho ele abandonou. Deus prova quem ama, mas depois da prova a bonança ele dá. É tanta riqueza que vai transbordar. O crente é provado pra ser vencedor. Afirmado, mesmo sendo apedrejado, ele louva ao Senhor. Não nega diante da espada, debaixo da cruz pesada, ele exalta o Criador. Porque ele sabe que a vitória é certa depois da batalha. O Deus que ele serve é forte, não falha, e jamais um filho ele abandonou. Deus prova quem ama, mas depois da prova a bonança ele dá. É tanta riqueza que vai transbordar. O crente é provado pra ser vencedor. Porque ele sabe que a vitória é certa depois da batalha. O Deus que ele serve é forte, não falha, e jamais um filho ele abandonou.